prata que caiu no mar. O amor é um furacão, surge no coração, sem ter licença pra entrar. Tempestade de desejos, um eclipse no final de um beijo. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece. Enfrentar os riscos sem entregar. Amar, envelhecer querendo te abraçar, dedilhar num violão a canção pra te minar. Risco.